でしょうね、別の人。 Tron 3662, para 3AB, seta 2000 pés, 3AB final ILS, X-Ray, estabilizado no localizador. Baseado 2000 pés, autorizado, autorizado o procedimento, vai chamar estabilizado, 3662. De Guarulhos, confirme rota, por favor. 310. Chame 310, chame torre, 198 decimal 95. 198 decimal 95, bom trabalho, 310. Mente. Sou peso 16, bravo Deus Lui, após conforme rota de plano. Leval da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1-1-9-3-5 controle, 5-1-3-4 transponder. Terno, botará. Metrês, fechamento correto? Pode falar com o questionamento. Com 7 metros na escura do solo? Você acha que em Bravo Deus Lu era uma mudança de nível? Aqui na roda está dizendo que Bravo Deus Lu mudará para, subirá para 400. Canal 63, 10, 109. Considerar a restrição em ETAP 3662? Saí, 3662. Claro. 63310, sol 41, direita, sol 1269. Entrando à direita, 1209, chinelo 63, anotando. Salvador, Oxana 6390, livrou uma pista na sua escuta. Alfa, é ponte antes da Juliette. Ponte antes da Juliette. Só 3662, chame torre 198.95. 198.95, muito grato. Bom fim de semana, senhorita. Amém. Salvador, boa noite. O Tan 3662. 2, 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0. Após a aeronave da Avianca parquear no 09 à sua esquerda, está livre pushback e pós-taxi. 3662, Solo 47, direita, Solo 21.9. 219, obrigado, boa noite. Sete meia três no Extra Livre, apostado. Vai chamar ataque, 763. Alfa Salvador, boa noite, 3662, livrou a sua escuta. Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette, chama. Azul 4242, está autorizado para direto Duna, 3 mil pés, que é legal na 09. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de esperador 10, torre em 1895, QNH 1019, boa viagem. Indy 95, bom trabalho, gol 1976. Com 1763, ponto de espera. 1763, além da cola, fino 0, vento 120 graus, 089. Livre de colagem, 10, 1763. 4, controle 119-35. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1763, tá passando 1300. 1763, contato radar, suba para nível de voo 3807, Atalhão. Tá autorizado para direto Lida. Direto Lida, da presente, o voo 1763, obrigado. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio. O 4242, livre de restrição à frente, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado a assinar ILS X-Ray, pistão 0, acelerador, reporte estabilizado. Afirmativo, confere a informação 5218, já está transportando órgãos vitais para auxiliar o senhor com os órgãos. E temos uma aeronave da Gol que está logo atrás do senhor. Se eu seguir a Pro de Duna da presente, reportar no ideal de descida. E assim que iniciar a descida, está autorizado a incrementar a velocidade para high speed. 763, poderia por uma brisa presente? Pode coordenação com a Recife na 763. Obrigado. Na 763, está presente, está autorizado para o de Bridges. Para o de Bridges, está presente, vou na 763. Autorizado ingresso, o azul mantém o escrito permanente, reporte ao término. Da trip 2 para 3.000 pés do ajuste 1011. Uno 763, chame Recife 1251, alternando 133 decimal 95. 251-3395, é o gol 1763. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, um bom voo. Obrigado. Controle Salvador Azul 4242, estabilizado em LS X-Ray, pistão 0. Azul 4242, complete final em LS X-Ray, chame Torre Salvador 118, decimal 95. Com a Torre 1895, Azul 4295. Torre Salvador. Boa noite, Azul 4242, estabilizado, e LS X-Ray pistão no zero. 4242 ainda na frequência do controle, torre 118.95, bom pouso. 118.95, Azul 4242. Torre Azul 4242, estabilizado, LS X-Ray, pistão no zero. Azul 4242, vento 1120 graus, 109, autorizado, pouso, pistão no zero. Pouso autorizado para o Azul 4242. Buenas, oceano, identificação dessa para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-1 na chegada Mari. Gente. Tendo o perfil 1-0-9-6, estou seguindo como número 2, tráfego à frente, agora... Posição de 11 horas, 20 milhas no rumo nordeste, passando no 30 para 3 mil pés, o Alfa Tango 72 da Trip, seguindo com o transporte de órgãos vitais, vai seguindo como número 2. Cumpriu o perfil da chegada Mar, aguardando proa do ILS Luiz. Alfa Juliette, pátio 3, posição 7. No 096, após Mário, programa a prova do Serra Vitor 366 para o ILS Whisky. 52118, autorizado descida para 2000 pés, ajuste permanece 111, desde o sinal ILS X-Ray, pistão no zero de Salvador, reporte estabilizado. Essa 2000 com 1011, né, ajuste, sinal estabilizado. Vai manter essa velocidade entre 7 e 5 milhas de dono, ok? Ok, a redução está a critério 52118. 2018, obrigado, tchau. Salvador 6310 do Oxanax. Mesmo zero, Salvador Recife 350, pronto pra cópia? Ah, sua escuta pra você. Mesmo zero, Salvador Recife 350, nível autorizado, via Antusk 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. 1935, controle, 5145, transponder. Salvador Recife autorizado a nível 350, via Togo 58, com decolagem da pista no zero, curva esquerda. A saída é Pulca, transição Caju, controle 1-1-9-35, transponder 5-1-4-5, posicionamento 6-1-0. Cruzamento correto, após o posicionamento. 6-1-0. Posição? Posição ITAP, descendo para o 050, passaredo 2226. Gente, posição ITAP para 050, 2226. Pode confirmar para 6310, seria Pulca direto Caju ou Pulca Jamo Caju? Pulca Jamo Caju. O 3518 está iniciando a redução. Portela estabilizada no IAS. 5218, redução a critério, reporte estabilizado, sinal ILS X-Ray. Sim, fará. Laguna 096, desça para 2.500 pés, autorizada final ILS Whisky. O ajuste em Salvador permanece 1011, reporte estabilizado. Ok, 2.500 permanece 1011 ajustado, final do Whisky autorizado, igual no 096. Estabilizado em LS, então, Campo Avista, trip 5218, obrigado pela colaboração. 5218, completa final, torre 11951, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, trip 5218. 1298, boa noite, ó. Vento 120 graus, 119, prezado pouso, pista no zero, checa trem. 2 à noite. Está estabilizado, Campo à Vista. Quando eu entrar embaixo, não entra a porta. Seu Simbra baixado e travado, 5218. 5218, pouso no zero, vento 120 graus, 1 no nós. E até. Estabilizado na final do Whisky, gol no 096. Gol no 096, completo final torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, uma boa. Saredo 2226, livre de restrição, desça para 2.000 pés, ajuste no 011. Livre sinal ILS X-Ray, pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desce para 2.000, no estado 11, vai reportar estabilizado X-Ray. Aparelho 2, 2, 2226. O gol no 096, na sua escuta, estabilizado, baixou e travou. 096, João Moreira, pista livre. Os 21 no solo 21 nesse manual aqui. 21819, gráfico. O salvador 3528. 5218, Alfa Juliette, parte 3, posição 3. Alfa Juliette, parte 3, posição 3, gráfico. Solos 23, direita, solo 219. Librando 219. O Salvador, gol no 096, librando na sua escuta. 096, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. 226. 226 da Passaredo, complete final, torre 118, decimal 95. 895, excelente serviço, Passaredo 226. Igualmente, um bom pouso. Muito obrigado a todos aí, galera. Torre Salvador, boa noite. Passaredo 2226, estabilizado, Ilhas. 2226, Passaredo, 120 graus, 0109, autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, piscina 0, Passaredo 2226. 6, solo 30, solo 209. Confirma a via, solo 30, solo 209. 219, obrigado. Alfa Juliette, pátio 3, posição 01. Chame táxi, 6310. Salvador para Eduardo Gomes, 360 nível de voo, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Itza e após conforme. 119, decimal 35, controle, 5153 o transponder.